Diretamente do fundão, da zona leste de São Paulo, da periferia de Mogi das Cruzes, da quebrada Vila Joia, Preto Louco PoXD, DJ Jai, Cachorro Louco Star, três homens de mente e crânio, e com alto poder na assimilação, batendo de frente com os mal policiais 380. Se julgam homens da lei. Há muito tempo vivemos calados, sendo pisados por esses homens fardados chamados policiais. Não concordamos mais. Nós já chegamos a uma conclusão que muitos irmãos de pele escura estão sofrendo na pele e nas ruas uma rigorosa discriminação racial, social e repressão policial. Muitos negros são vítimas do racismo policial. Isso não se faz. Porque com simples comunicado, justiceiros fardados são acionados. Rádio, sirene, faróis, tamborão, policiais, viatura patrulham as ruas em busca de informação, com o retrato falado na mão. Então, e se você der um azar de operação parecido, vou tentar. A elite não olha por nós, para a polícia nós somos marginais. Isso não faz sentido, por vocês mesmos que se julgam ser donos da lei, donos da moral, policiais racistas. Esse é meu ponto de vista. Por vocês muitos menores carentes diariamente são abatidos, são vítimas de seus calibres pesados. Pode crer. E se a polícia racista suspeitar de você, aí véi, você tá fudido. Com armas e punhos, eles gritam parado. Mão na cabeça, safado, você vai ser julgado ali mesmo, e com simples gesto seu te mandam para o espaço. 380, teu processo de esclarecer para vocês, irmãos, que estão sendo subordinados por esses otários fardados que simulam essa situação, aproveitando a carência de nossos pequenos irmãos, encurralando os negros contra a parede, ridicularizando a situação. Para esses otários, negro é traficante, é marginal e ladrão, utilizando o meio mais viável de comunicação para nos atingir, que a imprensa escrita, o rádio, a mídia e a televisão. Otários policiais racistas, vê se nos evita, manchando a nossa imagem que já está desgastada com essa porra dessas publicações erradas que diariamente divulgam nos jornais e na televisão, aproveitando a pobreza e o contraste da situação, usando a imagem dos pobres, dos negros menores carentes como reflexão de um problema grave que esses otários racistas dizem não tem solução, porque nunca move o dedo para ajudar. Só ouço criticar, criticar, criticar. Que porra, isso são fatos reais. O sistema é racista demais. Esses otários racistas estão firmes em suas posições, não mudam de opinião, de fato se divertem com nosso fracasso e declaram que jamais nós negros seremos destaque nas colunas sociais. Chega, nós já estamos cansados de tanto racismo e discriminação. Pode crer. Será que eu ou você, polícia, véi? Quem precisa deles pra se proteger? 190, não vamos como criar. Será que eu ou você, polícia, véi? Quem precisa deles pra se proteger? 190, não vamos como criar. Será que eu ou você, polícia, véi? Quem precisa deles pra se proteger? Mas a lei das ruas nunca foi nosso problema. Se acostume rápido pra não sofrer com o sistema que é doloroso e racista, aonde esses otários, metida intelectuais, invadem o nosso ponto de vista. Muitos menores carentes são mortos na mão da polícia. Eu imagino que justiça é sempre assim. A polícia mata, humilha, condena e ri de forma bastante cruel. Os inocentes sentam-se nos bancos dos réus, porque com certeza serão condicionados ao regime fechado. É lamentável, mas esses homens fardados são todos iguais. 380, estamos ligados somente a um ideal. Doa quem doer, foda-se, foda-se, foda-se. Relatos, fatos, atos, crítica, porque com certeza nos bastidores da polícia sempre haverá mais uma vítima. Pode crer. Será que eu ou você, polícia, véi? Quem precisa deles pra se proteger? 190, não vamos como criar. Será que eu ou você, polícia, véi? Quem precisa deles pra se proteger? 190, não vamos como criar. Será que eu ou você, polícia, véi? Quem precisa deles pra se proteger? Mas nós exigimos um governo mais eficaz. Nós precisamos de um líder para nos orientar, que seja um negro consciente, um branco de fato que tenha uma visão, uma aceitação popular. popular, não como esses gravatados que aí estão, que transformou um país tão lindo, tão belo, no submundo da corrupção. Corrupção gerada por você, homem do poder, seu canalha. É lamentável que a situação do nosso país esteja no fundo do poço, caminhando para um lado tão ruim, parece não ter um fim. É um sistema totalmente desorganizado, falido, fudido e errado. As nossas leis é um conjunto de falha, explorado pela burguesia, que violam as leis, transgride as leis. Com suas costas quentes, eles não vão para a prisão. É assim mesmo, esses policiais imorais contemporizam demais. Na burguesia eles não relam o dedo, enquanto na nossa raça, véi, cala a boca, seu negro. Sofremos demais com o racismo policial, com o sistema colonial. Muitos manos sabem que é foda prestigiar essas falhas. Os fatos são invertidos, cortando como uma navalha. As portas não são abertas, muitos menores carentes nas ruas, desorientados, possuídos pelo crime. Só querem matar, roubar, se drogar. E a culpa é de quem? De quem é a culpa? Do sistema falido, fudido, e do governo, fila da puta. As verdades são claras e são reais. Os fatos apontam, muitos menores carentes são vitimados, racistas, policiais. Esta aqui é a questão. Muitos negros menores carentes são atingidos em cheio com o racismo banal gerado no subconsciente de um policial. Manos, estamos fudidos, os fatos foram invertidos. Roubaram a nossa liberdade, roubaram a nossa paz. Hoje a polícia racista mata mais do que os marginais. Muitos menores carentes, mendigos, indigentes são os primeiros alvos dos racistas fardados. Esta aqui é a questão. Essa é a minha visão, versão, meu irmão, do sistema judiciário penal e do racismo policial.